Você é uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou, oh, oh, oh, oh. E o nosso beijo se encaixou, oh, oh, oh, oh, oh. As pessoas da cidade dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o seu? Oh, ah, oh, ah. Deixa o mundo criticar. Oh, ah, oh, ah. As pessoas da cidade dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o seu? Voa, voa, deixa o mundo criticar. Voa, voa, o amor não tem DNA. Fernando de Noronha, não tem mais meus beijos sem você aqui. As noites de Goiânia, fico até sem graça com você longe de mim. Amazonas fica preto e branco, é o Rio de Janeiro, perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador. Vai jogando a mãozinha pra cima, transmite alegria. Sem você, um, dois, já lá lá. Você rouba a beleza de qualquer lugar. Você volta ou eu vou aí te buscar. Já lá, lá, lá, lá. Já tentei vestir tudo, sem você não dá. Já lá, lá, lá, lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Sim, assim ó, ao longo de noite a semana seus lábios me chama. E por falar em chama, tem se ver em cima da cama. O calor que você deixou e queimou esse corpo. Tá sem graça, sem seu jeito louco. Me lembrei daquela noite só com a luz de vela, pensando alto igual as pipas no céu da favela. Seu GPS tá ligado no meu celular, ou vai voltar por conta própria? Eu vou te buscar, papai. E Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador. Sem você, sem você. Você rouba a beleza de qualquer lugar. Já lá, lá, lá, lá. Já tentei vestir tudo, sem você não dá. Já lá, lá, lá, lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Já lá, lá, lá, lá. Você rouba a beleza de qualquer lugar. Diz! Buscar, eu vou te buscar. Isso é pra falar de amor, yeah. Como homem que nunca chorou. E tá difícil sem essa mina. Aqui ó, o Dendelzinho Gustavo Lima. Quem gostou, bota a mãozinha pra cima, faz barulho. Aonde você vai com meu

só bota a mão pra cima e faz barulho. Pela maior festa do peão do mundo, né? Que é a festa do peão de Barretos. Foi um desafio fazer o DVD. Barretos é uma responsabilidade muito grande. O Gustavo ser, pelo segundo ano consecutivo, escolhido embaixador, então a responsabilidade é maior. E lógico, você num público de 100 mil pessoas, né, você fazer o teu papel. Nós chegamos uma semana antes do evento para deixar tudo preparado. Tem toda a dificuldade, né? Eventos é o maior evento do segmento e você tem que deixar preparado, ao mesmo tempo muita coisa acontecendo na hora, porque você tem que esperar acontecer o rodeio, esperar acontecer os shows que antecedem a gravação. Então, mas foi um desafio gostoso. Número já tá na tela. 2016 até agora, eu espero que faça parte da sua vida aí. E agradecer mais uma vez pelo carinho, pelo amor, pelo apoio de sempre. Aproveite esse DVD, que esse DVD tá incrível. Um beijo e respeita o embaixador, bebê. Viemos lá de Barueri para assistir hoje a gravação do DVD do embaixador. Respeita o embaixador! Traiu com ele, quer trair ele comigo, oh, oh. Você não sabe dar valor, oh, oh. Agora perdeu meu amor, oh, oh. E vai perder ele também. Não dá certo comigo, não dá certo pra ninguém. Oh, eu sou aqui do Barretão, em Bauru. Em maio, eu vi você, te dei um abraço e falei que eu ia estar aqui presente no Barretão em 2018 pra você. Esse trabalho, ele é especial, porque a gente gravou na maior festa de peão, onde todo mundo tem o sonho de tocar lá. Só que teve algo especial. O Gustavo foi embaixador e esse ano ele estava sendo embaixador pela segunda vez. Um feito que ninguém conseguiu, e o Gustavo foi o primeiro a ser embaixador por duas vezes seguidas. E vocês vão ver um DVD, um trabalho maravilhoso. Espero que vocês gostem. E o carrinho na areia, tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando tiver filho, cê vai entender. E de passo em passo eu vou te esquecer. Pedacinho por pedaço eu arranco você do coração. Você é do